Senhor Deus, muito obrigado por estarmos juntos aqui essa manhã. Obrigado por podermos estudar a Tua Palavra, por poder crescer na Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, nosso coração esteja aberto, escancarado para aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu Espírito Santo venha agir em nós, nos libertar de toda tradição humana, de toda sujeira do mundo, do diabo, toda prática religiosa que não tem efeito nenhum contra a sensualidade, contra o diabo, mas que sejamos, em nome de Jesus, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua Palavra, que saibamos dar a resposta da nossa fé e que tenhamos a segurança e a convicção de que o Senhor é o Deus que guarda e vela a Tua Palavra. Que, em nome de Jesus, nossa vida seja um livro aberto, que a Bíblia seja ensinada pela nossa vida, não tanto pelo que nós dizemos, mas pelo que nós vivemos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, nós estamos continuando o estudo, já estamos aí em reta final já, do livro de Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança, falando do retorno do nosso amo, do nosso Senhor Jesus, que vai chegar para nos levar de uma vez por todas. Amém? Então, nós vamos continuar aqui na página 86. Então, queridos, na página 84, nós terminamos no último encontro, nós levamos, a partir do quinto lugar, da expectativa da igreja, a segunda vinda de Cristo será inescapável. Ninguém poderá resistir. Inclusive, a gente falou aqui que nem a morte vai ser um recurso. Na volta de Jesus, muitos tentarão tirar sua própria vida, mas como a morte é uma ação, é uma permissão, inclusive a Bíblia muito personifica a morte como uma ação de Deus. Existe uma personificação da morte? Sim, sim, existe. A Bíblia diz que será o nosso último inimigo a ser vencido, não é? E a morte também irá para o lago do fogo, junto com o diabo e seus anjos, está lá em Apocalipse, a gente pode ver depois. Mas essa morte, então, ela será retirada. Então, não há o que você faça quando você morra. Você fala, não, se arrancar a cabeça, continua vivo. Se pular do precipício e esbagaçar lá embaixo, continua vivo. Por quê? Porque Deus dá e tira a vida. O fôlego, quem tira é Deus. Não é? Então, amados, a gente tem que pensar o seguinte, que esse poder de vida e de morte é de Deus. E quando Ele tirar a morte, as pessoas não vão recorrer, poder mais recorrer à morte. Tem um disco lá em casa, antigo, de Luiz de Carvalho, que fala da volta de Jesus. Ah, velho tempo, né? E a capa é linda do disco. Vou até fazer uma moldura. Jesus voltando assim, o povo desesperado, a cidade pegando fogo, o povo se jogando embaixo, um se ajoelhando para ver se dava tempo para salvar. Mas a morte, ela vai ser retirada. Então, nem a morte será um recurso para aqueles na volta de Jesus. Em sexto lugar, a segunda vinda de Cristo será um dia de glória e terror ao mesmo tempo. E vale a pena a gente recapitular aqui para continuar. Vamos abrir aí em 1 Tessalonicenses, né, que tem sido o livro base, embora Apocalipse seja o livro mais completo sobre a volta de Jesus. O livro de 1 Tessalonicenses, ele, como foi um livro feito para esclarecer alguns temores que os irmãos estavam tendo sobre a volta de Jesus, então ele fica bem oportuno para a gente bem entender. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Tem alguém na porta. Vamos fazer um sistema para poder botar a campainha aqui, né? Vamos abrir daqui, né? Tá. Em sexto lugar, a segunda vinda de Cristo será um dia de glória e terror ao mesmo tempo. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando andarem dizendo, olha aqui, paz e segurança, foi ótimo que eu tenho certeza que a gente estava aqui na semana passada. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto a quem está para dar a luz e de nenhum modo escapará. Então a gente tem que entender uma coisa, de fato, como diz em Mateus, existem circunstâncias que mostram que Jesus está voltando. Circunstâncias claras, circunstâncias evidentes, né? Pai matando filho, filho matando pai, falta de rigor moral, isso tudo é eminente volta de Jesus. Mas o que acontece? O espírito anticristo e essa pseudo-paz que não é paz que o mundo dá, vai tentar mascarar tudo isso como o Império Romano fazia. O Império Romano falava: nós trazemos a paz, a Pax Romana. Só que a que custo? Porque não submeter, se cair na espada. Hitler ganhou, olha gente, a propaganda de Hitler era uma propaganda em cima de paz. Mussolini, a mesma coisa. Mao Tse Tung, a mesma coisa. Esses tiranos, eles promovem uma ideia de paz a qualquer custo, inclusive custo de sangue, de eugenia, de matar quem é diferente, assim vai. Então, o sistema mundial se organiza para um conforto, uma segurança financeira, pessoal, que as pessoas vão começar a dizer, ah, tá tudo bem, até órgão, a gente vai, encomenda um, eles pegam a célula da orelha e fazem um fígado, a gente vai lá e troca. Tá tudo bem, que nem no tempo de Noé, que estava tudo bem, mas a chuva veio e levou todo mundo. Então, não se engane, embora haja todas essas dores de parto, essas situações que vão nos levando a cada vez mais encontro com o Senhor, temporalmente falando, mas quando houver uma aparente paz, é mais uma necessidade. Isso é interessante porque faz ainda ser mais importante a fé, porque vão dizer, por que você está dizendo que o mundo vai acabar se tudo tão bem? Está doido, estou construindo um barco? Como falaram com Noé. Vocês estão indo à igreja para quê? Vocês estão na igreja e estão perdendo tudo que o mundo oferece, gente. Mas a gente vai dizer, não, a gente prefere ficar dentro do barco. Se você não quer vir também para cá, não? Amém, irmãos? Então, não se confunda com isso, porque o Brasil, por exemplo, falou muito sobre a volta de Jesus quando era terceiro mundo. Quando o desemprego era 40% da população. Hoje, que o desemprego é menos de 10%, né? Hoje, que existe um conforto maior, é fato, existe, né? Existem muitos problemas sociais, existem, mas aí as coisas não estão tão graves. As igrejas pararam de falar da volta de Jesus. Por quê? Porque o povo deixa Jesus voltar depois, agora está tão bom aqui. Cuidado, Jesus, a gente tem que ansiar pela volta de Jesus. E a gente tem que trabalhar por isso. Quanto mais a gente evangelizar e fazer nosso papel, mais a gente está abreviando a volta de Jesus. Esse é o papel da igreja. A gente tem que difundir. Alguém chegou ali na porta. Amém, irmãos? Então, está claro aqui que quando houver uma aparente paz, se a segunda vinda de Cristo será o dia da recompensa, se a segunda vinda de Cristo será o dia da recompensa dos salvos, volte um pouquinho para 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os que morrem no Senhor, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele falou ao povo lá de Tessalonicenses, calma gente, sua mãe, seu pai que morreu em Jesus, ele está garantido, porque o povo de Tessalonicenses, baseado na doutrina herética, estava achando que só ia ser salvo quem estivesse vivo quando Jesus voltasse. Aí Paulo diz, não se preocupe, quem morre no Senhor está garantido. A nossa esperança é essa, a volta de Jesus, vamos nos encontrar todos nós. Outro importante esclarecimento para você que pode achar aí que a gente não vai ter memória no céu, né? Não, gente, vai ter, a gente vai se encontrar lá com o pessoal que a gente ama. Você não vai reencarnar no céu outra pessoa, não. Vai ser você, glorificado, não é? Se seu cabelo é louro. Se seu cabelo é louro, ele pode ser que lá não apareça louro, né? Sim, vai reconhecer todo mundo. Vai. Agora, não, assim, você não vai mandar mais neles. E eles não vão ter mais que lhe obedecer. Seu marido não vai ser seu marido. Mas a gente vai conhecer quem está lá em cima. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar. Nós. O amor, não se preocupe, você não vai amar menos seus filhos. Você vai amar todos como ama seus filhos. Ou até mais. Então vai ser bom, né? A gente vai entender isso. Não tem nenhum relato bíblico, já estudei isso assim, muito cuidado, não tem nenhum relato bíblico que diga que a gente não vai saber o que aconteceu com quem se perdeu. Até porque nós vamos julgá-los. Nós vamos julgá-los já glorificados. Nós com o Senhor. Nós vamos julgar junto com o Senhor os anjos, os ímpios. Então, se nós... Olha aqui como é importante essa informação. Se nós já glorificados vamos julgar os ímpios, nós vamos ser tomados de uma compreensão, de uma maturidade tão extraordinária, irmãos, que a gente vai poder condenar até aqueles que conhecíamos. Junto com o Senhor, fazendo coro ao Senhor. É claro que quem decide isso é Deus. Então imagine, porque a gente pensa assim, por exemplo, uma dor hoje, você perde alguém que você ama, você tem uma dor, dói muito, você não entende o que aconteceu isso, meu Deus. Depois de alguns meses, você vai administrando aquilo, o Senhor vai lhe consolando, você amadurece e consegue administrar aquilo. Imagina um upgrade espiritual desse, que é você ser glorificado, não ter mais carne, não ter mais natureza humana. É uma natureza humana glorificada, seria a melhor forma de falar. Porque Jesus continua humano, glorificado, está sentado. Todas as visões que a gente vê no Velho Testamento, você vê o quê? Você vê quantos tronos? Um. Mas não são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito? Por que um só trono? Por que um só? Porque Deus é Espírito, falando de Deus Pai, o Espírito Santo é Espírito e Jesus é a imagem de Deus. Então, quando a gente vê o trono, a gente vai ver no trono, a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, mas não vê no Pai no trono. Você só vê Jesus no trono. Por quê? Porque Jesus é a imagem de Deus. E quando fala imagem de Deus, não é só a imagem de Deus Pai, é também a imagem de Deus Espírito. Vamos lá? Quando, na Velha Aliança, Moisés disse que queria ver a Deus. Mas a Bíblia diz que quem visse a Deus, morreria. Mas a Bíblia diz que Moisés viu a Deus. A Bíblia está enganada? No Éden diz que na viração do dia Deus ia conversar com Adão. Jesus, amado, Jesus. Porque Jesus é Emanuel, Deus conosco, é a perfeita imagem de Deus Pai. Então, quando Deus vai se encontrar com um homem, ele usa a pessoa de Jesus. Amém, gente? Então, na viração do dia, era o barbudinho de Nazaré que ia lá, nosso Senhor e Deus, conversar com Adão e com Eva. Né? Eu não sei se ele já apareceu na imagem, que ele ia aparecer depois. Não sei nem se ele era barbudo, né? A gente que diz isso, né? Mas o que eu sei é que era Jesus que aparecia ali, né? Então, essa vinda de Jesus, ela é uma vinda que vai ser para alguns glória e terror para outros. Se a segunda vinda de Cristo será um dia de recompensa dos salvos, um dia de regozijo, de alegria, ao mesmo tempo, como lemos aqui, a esperança que temos é a volta de Jesus, ao mesmo tempo será um dia de terror e catastrófica destruição para os ímpios. 5:3, vamos lá? Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, então, que são sucessivas, e elas vão gradativamente vindo em períodos menores, de forma mais intensa e aguda, e não dá para voltar atrás, assim vai ser para os ímpios. Exatamente o mesmo instante que o mundo estará se enfunando de sua paz e segurança, ufanando de sua paz e segurança, uma repentina destruição virá sobre ele. Essa destruição será totalmente inesperada. O profeta Isaías escreve esse terrível dia assim: Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Veio o Todo-Poderoso com assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derramará. Assombrar-se-ão e apoder-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eles vão dizer: o que está acontecendo? Então era verdade, era verdade. Aí não tem mais chance. Esse dia é descrito como o grande e terrível dia do Senhor. Será o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia do Senhor, o Agnus Dei, o dia da segunda vinda de Cristo, que está lá em Mateus 24, 27. Será o dia de glória para os salvos, mas de pranto, dor e perdição para os ímpios, como está em Amós 5, 18 a 20. Os escritores do Novo Testamento identificam o dia do Senhor como o dia da segunda vinda de Cristo. William Barclay diz que para o judeu todo o tempo estava dividido em duas eras. A era presente, que se considerava absoluta e irremediavelmente má, e a era futura, que seria a época de ouro de Deus. Daí tantos esperarem que o Messias fosse salvar politicamente, porque eles achavam que era o libertador político de Israel, mas não, era o libertador espiritual. Até os discípulos falaram: ei, Senhor, eu posso estar no seu direito, eu posso estar no seu esquerdo, a gente vai reinar quando? Quando é que a gente vai recuperar Israel? Ele disse: esse não é o meu reino não é de visível aparência. E isso continua até hoje, irmãos. A gente tem que entender, tem que investir no crescimento da igreja, tanto espiritual quanto numérico, não para ter um império e poder. Não. A gente tem que crescer, irmãos, como o fermento cresce dentro de uma massa. A gente tem que estar em todas as esferas da sociedade distribuindo a salvação de Jesus. A igreja não cresce para ser mais um órgão humano poderoso. A igreja cresce para ser o reino de Deus na terra, a agência de Deus na terra. Por isso que a igreja tem que crescer, senão a gente se perde, começa a querer construir mais um império humano. William Barclay diz que para o judeu, como li, mas entre ambos estava o dia do Senhor, entre o tempo de desgraça e desolação e o tempo de bonança e paz. Esse dia ia ser terrível, seria como as horas de parto de um mundo novo, um dia em que um mundo se destroçaria e outro nasceria para a vida. Então, por isso que Jesus faz alusão à mulher com dor de parto. Né? A mulher, depois que para, ainda é mais grávida. Né? E ela sente muita dor para isso. Então, é uma situação de agonia que vai aumentar cada vez mais. Né? Eu não é uma maldição que estou jogando aqui, mas eu tenho dito a vocês. Existem hecatombes que estão para chegar. Existem situações de terremotos, maremotos que estão... Você já percebeu? Quando a gente começa a achar que está tudo bem, aí vem algo desolador. Aí a gente começa a achar que está tudo bem e está começando a vir essa ideia de que está tudo bem. Então, a igreja tem que estar preparada para essas coisas. A igreja tem que resistir aos cataclismas naturais, tem que resistir à perseguição política. Eu estava conversando ontem com o Dani, do crescimento da China. Gente, vocês acham que a China vai se ocidentalizar ou o mundo vai se orientalizar? Eu acho que o mundo vai se orientalizar. Os impérios, como os impérios agem? Os impérios agem influenciando a cultura do todo do mundo inteiro. Sempre foi assim, desde o Medo-Persa, passando pelo Romano, até hoje com o Império Americano. O que é que o chinês faz? Qual é a estratégia do chinês? É a mesma estratégia dos romanos. Os romanos viram que tinha uma cultura que era um pouco débil e fantasiosa, e pegaram a cultura grega, que era mais estruturada, que era mais filosófica, e usaram e substituíram para que tivesse mais poder e influência, mais oratória. É exatamente o que o chinês está fazendo agora, gente. O chinês está pegando a forma americana, as crianças chinesas estão alfabetizadas em inglês. Então, sabe qual é o maior investimento do tesouro chinês? Títulos americanos. Americano está sem dinheiro, está em crise, não tem problema. A China, eu compro seus títulos. São títulos, são promissórias. Ele se faz endividado. E ele é doido de não pagar para a China? Ele pode não pagar para um paísinho qualquer, rever o título, diz que o banco quebrou, e não paga, mas para a China? Aonde? Então, o que a China está fazendo? A China está comprando o poder americano, aos pouquinhos está comprando poder. O produto americano hoje é fabricado na China. Isso é uma estratégia. E você acha que a China vai se ocidentalizar ou vai orientalizar o mundo? Vai orientalizar o mundo. E se orientalizar o mundo e a forma política comunista chegar até nós? Você está vendo? A gente tem que ter uma perspectiva histórica, geral. Se você olhar para os governos do mundo, todos estão se tornando governos verdes. O que é o governo verde? É uma neo-esquerda, mas com base comunista. Então, está se preparando para quê? Eu não sei. E como é que a igreja vai responder a isso? Se a igreja se for grandes prédios e instituições, a igreja quebra. Por isso que a igreja tem que estar na casa. A igreja tem que ser eu e você. Então, a gente tem que crescer nisso. Se preparar para a vida de Jesus, sendo igreja um com o outro. Amém, gente, ou não? Porque é fácil. Quando as coisas piorarem, eles vão chegar, vão matar os pastores, né? E aí a igreja vai caminhar como? Se a igreja não souber andar sem pastor, né? Então a gente tem que amadurecer para isso, em nome de Jesus. Então vamos entrar agora na 86, página 86. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. Olha aí, Warren diz que Paulo está fazendo em todo esse parágrafo um contraste entre os salvos que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os ímpios que estão despreparados. Todo esse capítulo 5. O contraste pode ser assim descrito. Primeiro, conhecimento e ignorância. Está aí do 5 a 1 e 2. Segundo, expectativa e surpresa. Então, o que acontece? Paulo, então, ele separa aí. Traz para mim água, por favor. Paulo, então, separa aí algumas coisas bem, bem práticas, bem claras sobre a diferença dos ímpios e dos salvos na volta de Jesus. Primeiro, conhecimento e ignorância. Você já, nunca a igreja protestante, igreja evangélica, tão ignorante. Nunca, em toda essa história. Nunca, viu esse jeito de falar esses dias, que estava ouvindo a rádio evangélica e aí perguntaram, o locutor perguntou para ganhar um CD. Quem foi o grande rei que Israel teve que prefigurava Cristo? Resposta primeira. Alternativa primeira, Davi. Alternativa segunda, Paulo de Tarso. Alternativa terceira, Judas. Qual é a resposta? Ah, dá para dar uma dica aí, irmão? A igreja evangélica. Obrigado, mano. Somos já hoje, já somos mais de 30 milhões. Então, a gente tem que dar importância e aprender a palavra. Amém ou não, gente? Então, primeiro a gente vê aí conhecimento e ignorância. Depois, expectativa e surpresa. Nós estamos na expectativa. O ímpio está, vai ser pego de surpresa. De 5, capítulo 5, 3 a 5, fala entre a expectativa e a surpresa. Capítulo 5, 1 a 2, fala da ignorância e do conhecimento. 3, sobriedade e embriaguez. Fala do capítulo 5, 6 a 8. Nós vamos estar sobriamente, com expectativa e conhecimento, esperando ao Senhor? Ou vamos estar ignorantes, surpresos e embriagados? Tem mais um. Salvação e julgamento, do capítulo 5, 9 a 11. Duas verdades merecem destaque, a gente vai estudar aqui. Então, como nós estaremos com conhecimento de causa? A Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão. Mas para nós, não vai ser uma surpresa desagradável. Porque esperamos. A gente vai esperar, ladrão. A gente espera. Tá, uma metáfora. Jesus não é ladrão, não tem nenhuma. Isso é um jeito da Bíblia falar da surpresa. Nós estaremos esperando. Quem espera o ladrão não é pego de surpresa. Então nós estamos esperando, amém? Amém. Né? Então, a surpresa, o conhecimento ou a ignorância. A gente sabe o que está esperando? A gente sabe que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? A gente está há um ano já estudando isso, quase. Então, a gente tem que disseminar essa ideia para os irmãos. A gente tem que ensinar isso. Expectativa ou surpresa? Eu tenho expectativa na volta de Jesus. Muito. Muita expectativa. Sobriedade ou embriaguez? Nós esperamos sobriamente. Nós esperamos a volta de Jesus, desprezando ela e curtindo as coisas aqui da terra. Salvação e julgamento. Nós seremos salvos. Mas o mundo já está condenado. Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses 5, 4. Abre aí, por favor. Em primeiro lugar, a vigilância é resultado de uma transformação espiritual. Não é uma... Não, eu vou ficar atento. Jesus voltar, quando tocar a trombeta, eu sei que é ele. Não, não é isso. Olha aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses 5,4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha aí, amados, está vendo? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos com os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém, amados? Amém, amados? Como dissemos, Paulo agora formula um contraste entre os salvos e os ímpios. Ele diz que os salvos são filhos da luz, os filhos do dia, e não estão mais em trevas, ignorância e pecado. William Hendricks diz que esse irmão se constitui uma nítida antítese com os homens do mundo. Os últimos estão em trevas, envolvidos por elas, submersos nelas. As trevas penetram em seus corações e mentes. Todo o seu ser está em trevas. Esses são as trevas do pecado e da descrença. É em razão dessas trevas que os descrentes não estão sóbrios nem vigilantes. São as trevas da ignorância do Deus desse século que cega o entendimento. O diabo, ele não quer que o mundo creia que Jesus vai voltar. Que coisa ridícula. Que coisa, né? Que coisa fanática. Achar que, tudo bem, que Deus é uma força que criou uma partícula que explodiu. Mas dizer que esse Deus é uma pessoa e que vai voltar, que nem um hecatombe, que o mundo vai abrir para todo mundo ver. Ah, essa pessoa vai aí, né? Nós somos pessoas modernas, cultas. Não vai perder tempo com essa besteira. E o que o mundo diz é isso. Mas a gente diz, não, eu posso ser até moderno e culto. Mas nós esperamos ansiosamente a volta ao Senhor. Os muçulmanos não são maiores que os cristãos ainda, mas são a religião que mais cresce no mundo. E eles creem na volta do Messias para eles. Eles creem. Você sabe por que as igrejas na Europa estão virando motéis e boates? Melhor, os prédios da igreja. Porque a igreja já morreu há muito tempo ao prédio virar isso. Sabe por quê? Porque eles começaram a ver a Bíblia influenciados por uma teologia chamada autocrítica ou alta crítica. O que é que a alta crítica fez? Como dizem os teólogos, começou com um canivetezinho, separando da Bíblia, o que era exagero. Depois terminou com o machado. Eles chegam ao cúmulo de separar, por exemplo, as palavras que são usadas para Deus, Jeová e Elohim, no Velho Testamento, e eles, alguns dizem, olha, Jeová, chamamos de avistas, nós queremos que esses textos são Bíblias. Já os elohistas creem que os outros textos é que são Bíblia. Teólogos, liberais. Tinha um professor meu que era doutorando em Harvard, e ele vinha com essa conversa e dizia assim, olha, eu falava, Devika, então, quer dizer que o que é Bíblia? Ele falou, a Bíblia é aquilo que você lê, se identifica e sente. Aí eu falei, muito me admira você, um cara que vem de Harvard para aqui, para o terceiro mundo, para ensinar essa besteira para mim. Que Bíblia é aquilo que eu sinto que é Bíblia? Ah, meu irmão, não tem raiva de certo comigo, não. Estava falando o nome de Jesus, da palavra, mesmo, não. Então você vem para aqui dizer que eu sinto, eu vou dizer que eu sinto uma coisa, você sente outra coisa, e aí, não, mas Deus pode falar ali com aquele texto, sendo inspirado ou não para você, e para mim não, quer dizer que o que é inspirado mesmo é que eu sinto? Não, irmãos, a Bíblia é toda inspirada, serve toda ela para ensinar, para redarguir, para ministrar, para consagrar a sua vida pessoal e para evangelizar o nome de Jesus. A gente tem que ter coragem de defender o que a gente crê. Né? Você comecei mais na faculdade, no cursinho, começa a vir um monte de besteira. A teoria da evolução, como se fosse um fato, teoria, fosse uma teoria, inclusive cheia de defeitos. E às vezes a gente vai no embalo, ó. Eu tenho um material bom, viu? Se vocês quisessem na faculdade, material bom. Você chegar assim e falar assim, sim, mas a teoria tal, diz assim. Ele vai dizer, hã? Hein? Hã? Porque nem sabe. E eu estudei em etologia, a gente aprofunda um pouquinho mais nisso, por causa da evolução humana. E tem uma ciência, estuda etologia, que é a ciência da ciência. Gente, a teoria da evolução é uma fiasco. É um fiasco. Ela tem erros absurdos. Quando você começa a estudar ela, porque quando você pega super interessante, até besteira de gente que nem cientista é. Mas quando você pega um artigo científico que estuda e critica a teoria, aí você diz, olha só, gente, eu tinha que saber disso aqui antes do cursinho, só tinha que saber isso aqui na faculdade agora. Né? Então, é como alguns brincam até, já que é piada, então vamos fazer piada do lado de cá também. É que nem você está com carregamento do Bom Preço na BR, né? Um caminhão trucado, e ali no caminhão tem açúcar, tem farinha, tem manteiga, e aí um avião, né, que está passando assim, um avião não, um satélite cai, porque trabalhando com proporção, né? Tem proporção, não é nem um caminhão bater, um satélite cai, explode o caminhão, daquela grande explosão, cai então uma festa toda arrumada com salgadinhos e um bolo com uma vela em cima e escrito parabéns para você com seu nome. É a mesma probabilidade científica de tudo dar certo assim. Somente por erro e acerto para a evolução. Por isso que eles dizem, não, mas foi em milhões e bilhões de anos. É por isso que não se prova carbono 14 com bilhões de anos. As teorias do espaço, que dão bilhões de anos ao espaço, são teorias. Porque você não prova a idade do espaço com carbono. Como é que você vai tirar um pedaço de estrela para você fazer o carbono? Ah, não, mas tem um meteorito que caiu, a gente viu que tinha milhões de anos. Então, são teorias e a gente tem que estar muito firme. Entendendo que nós não trabalhamos uma teoria, nós trabalhamos um fato. Porque a teoria da evolução não muda a vida de ninguém, mas Jesus muda a nossa vida. Tem que ver assim, é sobrenatural. Né? Tem que ter coragem de dizer, Noé, eu creio. Não sei direito como foi, não preciso estudar mais, mas eu creio. Eu creio ou não creio. Né? E vão rir da gente. E daí que riam de você? Deixa rir. Deus é sarado. Sara riu de Deus e Deus, numa boa, ainda deu um filho para ela. Entendeu? Daí você deixa rir. Amém ou não, amém? Amém. Mas tem um material bom, eu vou dar para quem quiser aqui, viu? De um cara, um irmão presbiteriano, que é muito bom disso, cientista da NASA. Amigo, irmão nosso em Cristo. E ele tem material bom dele, Adalto Lourenço. Você quer pegar tudo aí, meu velho? Como é seu nome? Otávio. Você quer pegar tudo, Otávio? Adalto Lourenço, anota aí, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, vai na internet, pega lá, você vai ver o cara falando o negócio, não é cursinho de teologia de 3 meses na internet, não. O cara é físico da NASA. Pronto. Aí ele vai poder dizer direitinho o que é que eu estou falando para vocês. Tá bom? No site da Fiel tem muita coisa dele. Vamos lá. Então, amados, para nós, Adalto Lourenço, essa vigilância, ela é um fenômeno espiritual. Nós que, pela graça, não é porque eu sou bom, você é bom, não. Jesus foi lá e escolheu você, porque a Bíblia diz, não fomos nós que escolhemos a Ele antes, Ele que escolheu nós outros. Amém ou não? Então, esse Deus que te escolheu e te salvou, é o Deus que tem te ensinado, e tem te enchido de esperança, isso é sobrenatural. A gente só consegue não ficar desesperado porque a gente tem o Espírito de Deus, irmãos. Por isso que a gente tem que pregar a salvação. Às vezes a gente fica pregando teorias. Aí chega na faculdade, é Big Bang, é Big Bang, é... não, eu falo assim, não, repare, imagine, por exemplo, um universo tão grande, alguém teve que criar, não é verdade? Esse alguém que teve que criar, nós chamamos Deus. Mas você pode chamar como quiser, isso não evangeliza ninguém não, irmãos. A pessoa começa a dizer, ah, Deus, Senhor, eu vou falar para você, é o seguinte, eu sei o que Ele fez na minha vida. Na minha vida, Ele mudou a minha história. E é assim, não foi só a minha história, foi de milhões de pessoas. Se isso é um ópio, ignorância, pode chamar como quiser. Ele é meu Deus. E tem uma coisa que Ele disse que é muito simples, diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o Pai, o caminho para Deus Pai é Jesus. Eu estou caminhando nesse caminho e estou tão feliz. Minha vida é outra. Ele tem isso para você também. Sim, mas a gente estava falando do capítulo tal aqui. Planta a semente. Fala do sobrenatural. Irmãos, não tenho vergonha de falar do sobrenatural, não. Porque Deus é sobrenatural. A gente ficar com esse evangelho gnóstico, né? Esse evangelho gnóstico que ensina Deus teoricamente. Tem teoria, ele conhece várias, às vezes conhece mais do que você. Tem que falar do milagre de Jesus, que é Jesus, a salvação em Cristo. Aí sim, a gente fala, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus usou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Tem coisa mais louca do que você dizer assim, olha, Buda, Krishna, Allan Kardec, nenhum disse eu sou o caminho para o Pai. E eu digo isso para vocês porque eu os estudei. Então, nenhum diz eu sou o caminho, Jesus diz eu sou o caminho. Então é um caminho só, não é esse negócio de todo caminho leva a Deus, não. Tem um caminho que é Jesus. Ah, você é preconceituoso. Não, não sou preconceituoso. Foi o que aconteceu comigo. Viu, querido, querida? Beijinho. Que mundo assunto. Planta semente. Né? A gente fica batendo boca, bate boca. Não, irmão. Vãs discussões, Paulo fala. Né? Então, em primeiro lugar, isso é algo sobrenatural. Então, gente, como eu digo assim, olha... eu estou falando, às vezes eu discuto sobre Jesus com fulano, não, fala do amor de Deus, fala da salvação de Jesus. Porque tem coisa que a pessoa não vai mudar se não converter. Ah, eu oro para o meu marido me entender, não, oro para ele converter. Porque tem coisa que só convertendo. Converteu, meu irmão, aí maravilha, aí tudo é mais fácil. Né? Então, a segunda vinda de Cristo... Entretanto, não apanhará os filhos da luz dormindo, desprevenidos e despreparados. Embora os salvos não saibam o dia nem a hora da segunda vinda, olha aí, para você não cair no conto do vigário, do adventista, que marcou um dia e a hora para Jesus vir, cheio de boa intenção, mas tendo uma mulher como quem fazia doutrina, né? E a Ellen G. White, que ensinou um monte de coisa interessante e de saúde mesmo. Ó, quem não toma café, coisa e tal, muito bom. Amo meu cafezinho, glória a Deus, glória a Deus. Né? Eles oprimem a pessoa a fazer a dieta judaica. Coisa que Paulo falou assim, olha, você pode comer qualquer alimento, desde que você abençoe ele e receba com gratidão. Por isso que a gente ora antes de comer, viu? Não é ritual evangélico, não. Você tem que orar antes de comer para agradecer e abençoar a comida. Amém ou não, irmão? É o que a Bíblia manda. Paulo diz, se é que tem algum poder de lhe fazer mal, agradeça e abençoe e coma. E coma. E coma. É? Ah, não coma acarajé, não. Eu quero fazer com você. Quem é mais forte, o Espírito Santo em você ou o demônio do acarajé? Você pegou no acarajé e o demônio começa a falar, estou sentindo uma opressão, estou sentindo uma opressão, e vai embora. Eu tenho que crer que tenho crido, eu chego na minha porta, é uma cumba, eu acho que ia acontecer isso uma vez comigo. Aí vai para sujar na minha porta, pegar a vassoura, água, assim. Ainda é hora para a pessoa, Deus abençoe essa vida, assim. Deus está enganada, Deus, liberta essa alma, assim, em nome de Jesus. Isso é pela pessoa, com o demônio, repreenda em nome de Jesus, fica maligno na minha porta, sai, sai, sai, show, sai em nome de Jesus. Não acabou. Então a gente tem que assumir a postura espiritual. A gente não é passivo espiritualmente, não. Se a gente soubesse o poder que Deus nos deu, irmãos, a vida a gente seria outra. Né? Então, a gente tem que entender que a gente, como igreja, a gente recebeu o poder do Espírito de Deus para poder pisar a cabeça da serpente. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Embora os salvos não saibam o dia, sim. Então, entrei aqui para falar do Adventista e falar um monte de coisa, mas a gente não sabe o dia nem a hora. Né? Jesus, enquanto estava encarnado, também não sabia. Né? Claro que agora no céu ele sabe. Mas ele disse, eu não sei, quando estava aqui encarnado, porque algumas informações e um pouco da glória foi tirada dele, para ele ser humano. E ele, o que ele recebia do Pai, ele falava, mas ele não recebeu do Pai o dia que ele ia voltar, quando ele estava aqui. Então ele disse, não sei, só o Pai sabe. Claro que hoje ele sabe que ele está lá glorificado com o Pai, mas o fato é que ninguém sabe. Aí vem o Adventista e diz, não veio, 1946 ele vai vir. Aí ficou todo mundo esperando, oh, adorando, cantando, não veio. Não, pode ser o ano bissexto, esperou, não veio. Aí disse, não. Fizeram um concílio rápido para dar uma resposta. Não, ele veio, está meso, a vinda meso. É uma vinda que ele veio até um plano e está lá. Ele veio para um céu, uma dimensão. E está, aí ele disse, aham, aham. Muita gente daí já abriu o gás, mas outros ficaram. É, tem que dar uma explicação para tudo. Gente, a igreja fala em explicação para tudo, vamos em parênteses. Estava eu com minha... Né? Cheio de argumento. Foi bom esse professor anglicano meu, porque ele, como está dentro do meio católico, aprendi muito com ele. Reverendo Bruno, amo muito ele. Ele precisa converter, mas amo muito ele. E aí ele já estava quase para virar bispo já na igreja anglicana. Era muito legal, mas. E aí ele disse, professor, e sobre os irmãos de Jesus? A Bíblia é clara sobre os irmãos de Jesus. E quando a gente conversa com um padre, com alguém mais culto, que não é leigo, que já estão com teologia da Igreja Católica, mesmo dentro da igreja, eles sabem que ali a palavra é irmão. Então, e aí? Aí ele riu, como que diz assim, você precisa estudar mais. Ele falou assim, irmão, os irmãos, eu não lembro exatamente a história foi essa, simultaneamente, eu acho que foi assim mesmo, mas tanto faz, o que importa é a resposta. Ele falou assim, é que José era viúvo. Perfeita resposta. Juntar um monte de teólogo junto, cabeçudo, vamos ter que dar uma resposta, vamos ter que dar uma resposta, o diabo vai e revela uma resposta. E José era vivo, coisa nenhuma? E quando José saiu com Maria, saiu sozinho com Maria? A hospedagem era para dois? Não vai dizer isso com um católico. Entendeu? Então, não é resposta, não é ciência, irmãos, é fé. Por isso que a gente tem que crescer em fé, em experiência com Deus. Amém ou não amém? Vamos lá, aí diz assim. E em segundo lugar, a vigilância deve ser constante. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 7. Ora, 7, já lemos o 6. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo exorta sobre o perigo de o crente imitar o ímpio em vez de influenciá-lo. Olha isso aqui, primeira questão. A gente cai muito nisso aqui, ó. Às vezes, a gente, ao invés de influenciar o ímpio, termo que não deve ser usado com o ímpio, né? Fica para o cara falar assim, pô, eu gosto de você, por que você é ímpio? Aí que vai ficar ímpio mesmo, vai na vida, ele vai morrer, só vai ser salvo pela morte, se foi ele. E depois uma dessa, não foi salvo pelo amor, porque a gente fala com o amor. Né? Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, gente. Muitas vezes a gente, ao invés de influenciar, a gente imita. A gente pode ser igual ao mundo, irmãos, em tudo, menos o que fere a palavra. Ou seja, a gente pode ser igual ao mundo em pouquíssimas coisas. O problema é que a gente gosta de conhecer o mal, de experimentar o mal. Olha, a gente não. A Bíblia diz que Deus falou para Adão não experimentar a fruta do conhecimento bem do mal. Irmãos, ninguém já conhecia. Ele quer ser mal. Infelizmente, a gente tem esse fetiche pelo mal, pelo pecado. Mas isso é uma coisa de detalhe também. Então, em segundo lugar, a vigilância deve ser constante. Paulo exorta sobre os perigos de crente imitar o rico em vez de influenciá-lo. O perigo de a igreja é se virar ao mundo em vez de confrontá-lo. O que ele está falando aqui é o outro. Os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas. Nós temos que ficar doantes. A gente tem que saber o que a gente crê. A gente tem que saber amar o ímpio, mas exaltá-lo em amor, amá-lo, falar a verdade para ele, que ninguém tem coragem de falar. Eu costumo falar dessa forma, eu falo para os jovens. Eles oferecem maconha para você na faculdade, mas você oferece Jesus para eles. Eles não têm vergonha nenhuma de chegar assim e oferecer um baseado. E a gente tem vergonha de oferecer Jesus. Está errado, irmãos. Não é? Tem que falar abertamente. Falar, olha, Jesus, sua vida pode transformar a sua vida. É tão bom quando a gente começa com essa ousadia. Primeiro ele disse: quando você chama, não recebendo espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Deus quer dar essa, Deus deu esse poder para a gente. A gente fala abertamente, ó, eu sou de Jesus, você não é legal. Obrigado. Agora eu tenho uma coisa melhor que isso. Eu tenho uma coisa melhor que isso. Porque não me faz mal, não me interessar. Eu sinto muito mais sossego e paz. E aí o cara, assim o quê? Só é Jesus. É claro que na hora. Quando Jesus estava para ser preso no Getsêmani. Quando Jesus estava para ser preso no Getsêmani. Jesus, o nome Jesus, significa Jeová é a salvação. Jesus. Yeshua, ou Yeshua, seu filho, Jorge. Olha só, olha só. Eu estudei em todo o Novo Testamento. Em nenhum momento, nenhum judeu do Novo Testamento fala eu sou. Porque eu sou era algo que não podia se falar. Porque eu sou é algo sobrenatural. É o nome de Deus. É Jeová. E foi interessante porque o único relato do Novo Testamento que tinha escrito eu sou foi um oficial que Paulo curou o soldado dele. Ele fala, eu sou oficial de Roma. Aí eu disse, poxa, a minha teoria está errada, porque ele disse eu sou. Aí eu pensei, não, não está errada, porque ele era romano. Fala eu sou para ele, tudo bem. Mas nenhum judeu do Novo Testamento fala eu sou. Paulo, quando fala, é escrevendo em grego. Mas em todos os evangelhos você não vê um judeu falando eu sou. Amém? Copiou aí? Está Jesus lá no Getsêmani para ser preso. Olha aqui. Olha que coisa tremenda isso aqui. E aí vão os soldados, não eram soldados romanos, eram soldados do templo, ou seja, eram judeus. Foram pegar Jesus no Getsêmani. Chegam os soldados no Getsêmani e perguntam, quem é Jesus? Se você misturar os dois relatos dos evangelhos, você vê que Judas o beijou. Eles precisavam que Judas beijasse para confirmar, porque não era incomum que quando iam atrás de um revolucionário, alguém fiel dissesse que era, sem ser. Então, por isso que Judas teve que ir também. Mas Jesus disse, eu sou. Irmãos, quando os soldados chegam e falam, quem é Jesus? Ele fala, eu sou. Aleluia! O próprio eu sou, que falou na sarça para Moisés, que o nome era eu sou, falou ali, eu sou. Falou... Foi perguntado, ainda vou ver o texto hebraico para falar com vocês com mais dramaticidade. Mas perguntaram, quem é Jesus? Aí ele falou, Jeová. Irmãos, essa resposta tinha que ser dada no mundo pelo próprio Jesus. Eles perguntaram, quem é Jesus? E Jesus responde que Jesus é Deus. E como uma declaração dessa é envolvida em tanto poder, que você pode pegar nos relatos bíblicos, quando Jesus falou, eu sou, alguns caíram. Tamanho foi a glória, aleluia. Oh, glória. A mesma glória que estava lá no templo que o pessoal não conseguia ficar em pé, Lucas. Quando perguntaram quem é Jesus, Jesus falou, Jesus é Deus. Os caras, falou. A circunstância histórica é linda como Deus tece a história, né? Mas o fato é que a resposta de Jesus, que ele era Deus, casou-se com a resposta de que eu sou, que os hebreus não falavam. E ele ousadamente falou, eu sou, porque ele era. Aí o povo caiu no chão. Hã? Pois é, seria uma blasfêmia, mas ele disse, eu sou. E aí pegaram ele. Então Jesus tinha convicção de que ele era, e a gente como igreja dele tem que ter coragem de falar a verdade, porque quando a gente falar a verdade, a gente vai ser preso, sim, como ele foi. Mas a gente vai ver a glória de Deus se manifesta. Tem que ter coragem de falar a verdade, com muito amor, sabe? com amor, mas a verdade ali, ó. Não vamos ficar, não vamos deixar o diabo tampar nossa boca, não, irmãos. Olha, se você visse quem é você espiritualmente, quem é um demônio, você nunca mais tinha medo de um demônio, ou tinha medo de argumentar o amor de Deus. Peça para Deus abrir seus olhos espirituais. Você vê os demônios, um bicho feio, fraco. Você vê que é debilitado, que está ali em pé por causa da força do diabo, Deus dele. Mas o poder que a gente tem no nome de Jesus desqualifica qualquer demônio. Gente, embora seja tão poderoso um demônio, que fatos são poderosos. Não parecia algo tão agônico que eu estou falando. Mas eles se comparado ao poder de Jesus, eles murcham. Eles saem como um gato assustado quando você faz assim e dá de pé. O poder do nome de Jesus. O nome de Jesus que é vivido na sua vida também. Porque se a gente fizer que nem os encantadores que foram expulsar o demônio e os demônios tiraram a roupa deles, deram a surra neles. Nós vos esconjuramos pelo Deus de Paulo. Aí o demônio, ele estava acostumado a expulsar os demônios por Beelzebub, porque eles eram expulsadores de demônios pelo diabo. Mas quando foram falar o nome do Deus de Paulo, aí o nome do Deus de Paulo é Jesus, amém, irmãos? E aí eles falaram, o Deus de Paulo nós conhecemos. Claro, eles moravam no céu com ele. Os demônios são anjos caídos, não são espíritos reencarnados, pelo amor de Deus, amém, irmãos? O Deus de Paulo eles conhecem. O Paulo já ouvimos falar, você pensou isso, velho? Ouvirem falar de você no inferno com medo? Paulo já ouvimos falar, e vocês quem são, rapaz? Tomaram uma surra. Imagina um demônio batendo, você acha que pegou leve? A gente pegou pesadíssimo. Né? Então é consagrar a nossa vida e usar o nome de Jesus com ousadia. Né? Então, amados, nós temos que aguardar a vinda de Jesus com expectativa, mas também com vigilância constante. Paulo exorta sobre o perigo de o crente imitar o ímpio em vez de influenciá-lo. O perigo de a igreja assumir o mundo em vez de confrontá-lo. Os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem em trevas. Dormir aqui não tem sentido natural descansar, nem o sentido metafórico morrer, mas o sentido moral, viver como se nunca houvesse de vir o dia do juízo. Pressupõe-se a existência do relaxamento espiritual e moral. Significa estar despreparado da mesma forma que as cinco virgens loucas estavam despreparadas. Então a igreja não pode ficar despreparada. Até porque, irmãos, a gente vai saber mesmo quem é a igreja, é quem está preparado. Porque quem está despreparado nunca foi igreja. Achou que era igreja, porque estava na igreja. Quando a gente vê a metáfora das virgens, não é que existiam ali algumas salvas e algumas... Todas eram salvas, todas eram escolhidas. Diz que tinham azeite, entraram. Não. Ficou claro quem o noivo ia escolher pela prudência dela. A metáfora para a nossa salvação em Cristo é assim. Aquele que é igreja de verdade... Está lá em Tessalonicenses também. Não apaga o espírito, está com a lâmpada acesa. Resumindo, para a gente não entrar em outra matéria, nós vamos saber que a igreja de verdade é no último dia. Às vezes, pessoas que estavam ao nosso redor ali, aparentemente tão espirituais, mas eram sepulcros caiados, eram bonitos por fora e feios por dentro. Não eram convertidos. Então, a gente vai saber quem é salvo ou não, eu sei que eu sou salvo. Mas a gente vai saber dos demais... Vai ser no grande dia. Porque ele não engana Deus, amém ou não? Então, vamos lá. A necessidade de vigiar. Em 1 Tessalonicenses 5, 6, que nós lemos. Os filhos da luz devem estar atentos e vivendo de olhos abertos. Eles devem observar os avisos e atentar para as promessas. Devem viver em obediência, sabendo que o dia do juízo se aproxima. William Hendricks diz... que ser vigilante significa viver uma vida santificada, consciente da vinda do dia do juízo. Pressupõe-se preocupação espiritual e moral, zelo. A necessidade de ser sóbrio. Ser sóbrio significa estar cheio de ardor moral e espiritual. Não é viver sobreexaltado por um lado, nem indiferente por outro, porém calmo, firme e racionalmente. A sobriedade é exatamente o oposto da embriaguez. Como a Bíblia diz, não embriaguez com vinhos, onde há dissolução e contendas, antes encheu do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, irmão, vem anticristo, vem... A gente enfrenta no poder do Espírito de Deus. Não deixe para se consagrar quando a tribulação piorar. O negócio é agora. Eu tenho que me preparar agora. Essa Bíblia está na sua mão, pode ser tomada da sua mão. Aproveite quando você está com ela agora. Irmãos, vai ser tão chocante. Quando a gente se encontrar escondido, não sei se eu vou viver para ver isso, talvez você, se não você, certamente seus filhos, eu creio que nós, a maioria de nós, a gente vai se encontrar clandestinamente e aí dizer, aí um vai dizer assim, vou pregar, irmão, o Salmo 23. Aí eu disse, de novo passou o Salmo 23, é porque é o único que eu decorei. Brincadeira? Ah, mas eu tenho no celular. Ô, irmão, isso aqui tem chip, isso aqui tem tecnologia para ser... Existem armas, hoje, eletrostáticas, que eles chegam em cima de uma cidade e desligam todos os aparelhos, tudo que é eletrônico, desliga. O meu modem lá em casa deu uma trovoada há uns 2 meses, meu modem até hoje não é mais o mesmo. Carga eletrostática. Tá, estragou, vou estar vendo a Oi ver o que eu faço. Tem armas para isso. Então, gente, não, eu não estou falando do cataclismo, não. Não estou sendo um... Como é que chama aqueles doidos, teoria da conspiração, não, irmãos? Eu estou falando de coisas claras que a gente está vendo aí, ó. Eu vou ficar que nem Noé aqui, dizendo assim, gente, está acontecendo, vai ter dilúvio. Vocês creem ou não? Eu creio ou não? Não é? Então, a gente tem que ver assim. Alguém olha para a gente, para a nossa vida, para o nosso trabalho, e diz, é mais um. Mas se chegar um pouco mais perto da gente, vai ver que você não é mais um. Vai começar a conviver com você, vai ver, não, ele não é mais um, não. Amém ou não? A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância. Vamos ainda mais só 5 minutos antes da gente terminar. 3 verdades são destacadas pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, não como expectativas passivas, mas como soldados militantes. É fato, irmãos, e cada doutrina, por melhor que seja, ela tem a sua sombra, ela tem a sua dificuldade de interpretação. Quando eu digo a vocês que uma vez salvos, somos salvos para sempre, eu creio nisso, porque entendo que a Bíblia me ensina isso, você tem que saber como administrar essa informação. Porque a Bíblia diz, não useis da graça para dar ocasião à carne. Então, uma coisa é eu ser grato a Deus porque sou salvo e estou garantido e trabalhar de acordo com isso, em favor disso, e outra coisa é começar a agir absolutamente porque eu já sou salvo. Né? Eu lembro que sempre eu uso esse exemplo para vocês. Eu já tinha escolhido Paula, ia casar com ela, e ela fez questão de ir no dia da noiva se arrumar de acordo com o que eu sonhava. E se preparou para o dia, para o casamento. Ela sabia que eu não suportava tomara que caia. Não suporto até hoje. Ela providenciou fazer um bojo no vestido. Ela sabia que eu sonhava em casar com a noiva com véu. Ela colocou o véu no vestido. Então, a ideia dela foi, eu como noiva, me arrumo para o meu noivo. E no salão, o povo começou a criticar e dizer assim, não, mas isso se usa, demodê. E foram arrumando ela como ela... Não, mas meu marido quis assim. Seu marido? Acharam absurdo, né? Aquele povo que estava ali ao redor dela. Não, mas eu quero assim, no final da arrumação, a dona do salão, salão chique em Salvador, chamou e disse, para todo mundo aí que está trabalhando. Ele é bem afetado, né? Para todo mundo. Várias noivas, assim, produção em cadeia. Aí falou, olha para essa noiva. O que eu quero que vocês trabalhem pensando nela. Esse é o padrão que eu quero para vocês. Vocês entenderam? Deu um carão nos funcionários. E elogiou ela. Interessante. Mesmo ali, olha a metáfora disso. Irmãos, o mesmo mundo que nos critica porque a gente quer agradar o noivo, em algum momento vai dizer, eu queria ser como você. Quem desdenha, quer comprar. É. Quem desdenha, desdenha porque a diferença denuncia o erro dele. Mas fique firme no nome de Jesus. Porque um dia esse próprio mundo vai dizer assim, na faculdade quantas vezes... Me perseguiam, mas também encostavam assim. Dá para orar por mim? Entendeu? Amém ou não? Então, amados, Cristo, vamos lá? Em primeiro lugar, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, não com expectativas passivas, mas como soldados militantes. Muitas pessoas adotam a posição de escapismo e omissão em relação à segunda vinda de Cristo. Trancando-se em seus guetos, vasculhando profecias e sinais ao mesmo tempo em que se escondem dos confrontos sociais, vivem tão absortos com as profecias que esquecem da missão. A gente fica tão preocupado com quando é que Jesus vai voltar, os sinais. Não, calma, vamos fazer o quê? A missão é evangelizar. Quando eu falo aqui que Jesus está voltando, a iminência da volta de Jesus, a missão nossa é evangelizar. Como é que a gente quer que Jesus venha e não quer que ninguém se perca e a gente não está evangelizando? Tem que evangelizar. Eu sei que essas vezes parece incoerente, porque eu acredito que quem é eleito vai ser salvo, mas vai ser salvo através do anúncio da igreja. E eu quero que ele seja salvo agora, para poder curtir mais de Deus. Não quero que seja salvo já no leito de morte. E quem salva é o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, quem escolheu foi Ele. O papel da gente não é escolher e achar que é salvo, não. O papel da gente é pregar. Outros dizem assim: ah, não estudo Apocalipse porque tanto faz, eu sabendo ou não, eu vou ser salvo. Isso não é para ser assim. É para a gente estudar porque é a Bíblia. Porque a gente vai crescer nisso e vai estar mais preparado para a volta do Senhor. Aí alguns dizem: mas não vou ser salvo? O que é estar mais preparado? Está preparado para a volta do Senhor, não é só estar preparado para ser salvo. Se Paulo chegasse lá vestida, sei lá, de roxo, eu casaria com ela. Não tão feliz. Vocês entenderam de uma vez? Então, meus queridos, nós temos que, de forma ativa, trabalhar a volta de Jesus. Segundo lugar, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, protegendo nossos corações e mentes em Cristo, como está em 1 Tessalonicenses 5:8. A couraça protege o coração e o capacete protege a cabeça. Mente e coração devem ser protegidos na medida em que entramos nessa, no final dessa peleja. O que pensamos e o que sentimos deve estar debaixo da proteção divina enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Razão e emoção precisam ser protegidas, porque senão a gente é enganado. Como a Bíblia diz que nós não seríamos enganados, já é a ação de Deus aqui, Ele ensina isso para você não ser enganado. Em terceiro lugar, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo revestindo-nos das três virtudes principais, cardeais: a fé, o amor. Vamos ler esse texto para terminar, 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Interessante porque Paulo, em outro texto de Efésios, diz que a fé é um escudo. Interessante, né? Na batalha espiritual, a fé é um escudo. Mas sobre as nossas expectativas, a fé deve ser uma couraça. Porque na sua expectativa, se você não tiver fé guardando sua expectativa, simbolizando a couraça, protegendo o coração, que culturalmente é o centro da emoção na cultura judaico-cristã, então o que ele está dizendo? Ó, tenha a couraça da fé, ou seja, proteja suas emoções com a fé. Porque, irmão, sem fé é difícil ter uma emoção equilibrada hoje em dia, viu? Porque o mundo está se acabando. Se não tiver fé, não dá para ter filho. Quantas pessoas me procuraram e falaram: para que ter filho nesse mundo? Eu falei: para poder ser diferente, para salgar o mundo. Vou logo tocando. Né? O ímpio está povoando o mundo e você não vai povoar. Pode ter filho, gente. Eu não tenho mais que Paulo perder útero. Não, eu estaria no terceiro. Né? Dá para adotar, mas aí também tem que ter todo um processo com a esposa, né? Tem que ter paciência. Quando vem da barriga é mais fácil. E também ter filhos espirituais, né? Às vezes Deus ia me dar outros filhos espirituais e aí. E louva ao Senhor porque não era nem para ter esse filho, foi um milagre que Sofia ter nascido. Então glória a Deus por isso, amém, irmão? Tudo devemos dar graça, né? Mas o que é que a gente vê aqui então na palavra? A fé e o amor nos protegem o coração e a esperança da salvação protege nossa mente, emoção e razão. Uma fé viva em Cristo e um amor profundo por Deus e pelo próximo nos livram dos dardos inflamados do maligno. Uma esperança firme na gloriosa salvação e recompensa que se consumarão na segunda vinda de Cristo protege nossa mente de qualquer dúvida ou sedução deste mundo. Eu tenho que entender uma coisa: eu sou salvo? Sou. Mas a minha eternidade vai ser de acordo com o modo que eu fui encontrado. Eu não sei como é que vai ser a eternidade. Eu não sei o que é galardão, mas eu sei que existe. Imagine que a sua eternidade vai dizer respeito ao momento que você foi encontrada, não a respeito de toda a sua história. Entendeu, irmãos? Porque que mesmo a gente que acredita que não se perde salvação... Eu estava dando aula no seminário da Igreja Assembleia de Deus, que eu amo e respeito muito. Mas é seminário, a gente pode botar o povo para pensar. Não, é? Não que eles não pensem, existem pessoas inteligentíssimas lá, inspiração para mim. Inclusive ontem, dentre os irmãos que eu recomendei para a gente assistir, tem o José Brandão, que eu não falei, que também é super recomendável. Amigo de meu pai e tudo, mas é outra história. Então, estava lá no seminário e falei, vocês creem que se perde a salvação? Ele falou, claro, doutrina básica da fé assembleiana. Ele é perfeito. Então, é salvo quem? Ele falou, é salvo quem tem uma vida consagrada, é salvo quem não está em pecado, é salvo quem... Aí eu falei assim, então o que seria de vocês agora, se Jesus voltasse? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui agora está sem nenhum pecado? Nenhum! Aí, silêncio total, eu falei, coitado de vocês se Jesus voltasse agora. Você quer ensinar uma doutrina diferente do que a gente aprende? Eu falei, eu fui convidado para dar aula. E o diretor do seminário sabe que eu sou reformado, sabe que eu creio assim. Ele queria ou que vocês crescem mais do que creem, ou crescem diferente. Mas se vocês admitem aqui todos que têm algum pecado, então vocês admitem que iriam para o inferno. Porque vocês acham que o que salva vocês é a atitude de vocês, mas eu acho que o que me salva é a atitude de Jesus, pagando os meus pecados. Ah, e o que vai ser então da igreja se a gente achar que não perde a salvação? Eu falei, a igreja vai ser saudável. E eu não lembro bem os termos, irmão, não quero me empolgar aqui. Mas que eu lembro que discutimos isso porque eles, o argumento deles é, a igreja, se não temer perder a salvação, vai andar frivolamente. Eu falei, não, de forma nenhuma. A igreja que entende que não perde a salvação, entende que o que garante a salvação é o sangue de Jesus e que era por gratidão e obediência. Ela deve andar em cima do ensinamento de Jesus. E outra coisa, a eternidade diz respeito ao momento que você é encontrado na volta de Jesus ou na sua morte. Você é julgado pelas suas obras. Então, por isso que é mais um motivo de eu estar sempre ali na linha. O grande evangelista foi perguntado a ele, John Wesley, como seria o seu dia se amanhã você soubesse que Jesus vai voltar? Seria o mesmo. Já pensou em chegar nisso, irmãos? Aleluia, você entendeu, você concorda, você está abençoado aí, diga amém. Então, amados, para terminar aqui esse capítulo, a fé e o amor são as qualidades essenciais que o cristão deve demonstrar com relação a Deus e os homens. E a esperança de salvação final é a garantia que a capacita a preservar a despeito de todas as dificuldades, diz Howard Marshall. E aí, semana que vem, continuamos na página 92. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança. Amém? Eu creio que mais dois domingos nós terminamos o livro e vamos entrar em outra fase estudando sobre a igreja e o nosso papel nela. Amém? Qual argumento que os judeus usam para não aceitarem serem responsabilizados pela morte de Jesus? Que Jesus não é o Messias. Era só um agitador. Não, mas eles não aceitam profeta. Dizer que eles são responsáveis pela morte daquele homem. É, eles. É que seja, para eles não é Jesus, mas. A gente tem que entender uma coisa: os judeus. Eles, não, os judeus não foram feitos para dizer que outro povo lá. Não. Como é que alguns admitem, os mais estudados admitem. Se perguntar para um rabino, ele vai dizer, nós não matamos. Ele se matou quando disse que era o Filho de Deus. Entendeu? Ele diz, ele se matou quando ele admitiu uma... É uma linguagem jurídica. Se você perguntar a um juiz, você botou o cara na cadeia? Ele fala, não, eu cumpri a lei. Então é isso que os rabinos dizem. Amém? Já. Oi. Não. Durante muito tempo a igreja evangélica ensinou que o povo judeu era um povo que era descendente a receber. Paulo explica isso muito bem em alguma das suas cartas, em Gálatas, um pouco disso. Em Hebreus, principalmente, se é que foi Paulo que escreveu Hebreus. Porque a Bíblia não diz que foi Paulo que escreveu Hebreus. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Lucas, mas não importa. O que importa é que é a Bíblia. Amém ou não? Né? E assim, mas a gente entende ali, principalmente em Hebreus, que o que Paulo diz é, Jesus disse, Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. O filho de Abraão não é o filho descendente geneticamente. Aquelas promessas que Deus deu a Abraão, deu os filhos na fé de Abraão. E eu sou filho de Abraão na fé. Quem é hoje os filhos de, quem são hoje os filhos de Abraão que recebem a promessa que Deus fez para Abraão? A igreja. Então, você lê isso em Hebreus, é muito lindo, porque você vai ver que ele diz assim, que todas as promessas feitas para o povo judeu, se o povo judeu não aceitou o Messias, elas param ali. Porque em Hebreus diz assim, se há mudança de sacerdote, se há mudança de, a mudança de sumo sacerdote, e houve a mudança de sumo sacerdote, porque nós éramos da ordem nós éramos da ordem levítica, a lei era a lei para todo mundo, mas só que nós hoje somos da ordem de Melquisedeque, está lá em Hebreus. Quem é esse Melquisedeque? Foi aquele cara que Abraão deu o sacrifício. Para quem que ele daria senão para o próprio Deus? Aí vamos ver Melquisedeque, sem nascimento, não nasceu nem morreu, vindo de Salém, que é Jerusalém. Quem é? É Jesus. Então, nós não estamos mais sob a ordem levítica, sobre a ordem de Moisés. Então a gente tinha que cumprir todo aquele catatal de lei, né? Estamos sobre a ordem de Melquisedeque, porque houve a mudança de sumo sacerdote. Então, os filhos que Jesus disse que Deus deu a Abraão, filhos na fé, eles inicialmente eram os judeus, mas se fossem filhos genéticos, Ismael seria da promessa. E a argumentação que Paulo faz. Por isso que não é genético, ele não usa essa linguagem genética, né? Ele fala da semente. Então, se fosse genético, Ismael também seria. A bênção que Deus deu aos árabes é outra bênção. Então, os filhos de Abraão são filhos na fé. Então, nós somos filhos de Abraão na fé, porque nós somos aqueles que, como o povo de Deus negou o Senhor, então Deus expandiu a salvação para nós. Claro que já estava no plano dele isso, né? Mas o judeu, ele hoje é como qualquer outro povo. Ele tem uma herança histórica, tem algumas promessas sociais que Deus cumpriu para eles, como a volta do Estado de Israel em 58, 56, se não me engano. E tudo isso foi, Deus prometeu ao povo físico, mas espiritualmente, judeu, árabe, para Deus, tudo a mesma coisa. Porque quem é o povo de Deus hoje? Fale. A igreja. Se o judeu converter, ele é de Abraão. O que faz alguém hoje ser filho de Abraão para receber essas promessas que Deus fez a Abraão, salvação e tudo mais, é receber a Jesus. Porque os filhos de Abraão eram filhos da descendência até quando chegasse o Messias. Aí, a partir de agora, o filho de Abraão, né, é aquele que recebe a Jesus. Então, o judeu, ele está no mesmo situação de qualquer outro povo hoje, porque eles negaram Jesus. Então, mais ou menos assim. Amém, gente? Vamos lá, né? Tem que esquentar a lasanha e o macarrão para poder almoçar. Deus abençoe vocês até 6 horas. Vamos estar aqui, por favor, irmãos. Um pouquinho antes das 6, a gente começa às 6 horas. Amém?